falou come, mas aí uma hora falou não fala, não fala. Aí foi em alguns lugares, aí fui cortando um pouco.